A FIFA exigiu que fosse aplicada uma lei antiterrorismo no Brasil durante a Copa do Mundo. Por enquanto, o que existe é um projeto de lei, mas sua aprovação está bem próxima. O governo diz que essa ação está priorizando a nossa segurança, mas não passa de mais um instrumento de controle do Estado. O que mudará em nossas vidas? A partir de então, qualquer tipo de manifestação contra as desigualdades da sociedade será enquadrada como um ato de terrorismo e pode levar à prisão. Greve dos trabalhadores em serviços necessários para a realização da Copa também estarão proibidas. E ainda dizem que estamos vivendo em uma democracia. Putz!